E quando as pessoas percebem que a Umbanda tem realmente uma raiz, uma essência, um poder divino, então as pessoas libertam o seu próprio preconceito, porque eu pratico uma religião que ninguém conhece, não posso falar sobre ela, não. Fé. A fé é quando você acredita naquilo que não vê. Se você olhar e se conhecer assim aí dentro, você vai poder até ser o sol de seu irmão. Se você falar para o seu irmão isso é com amor, isso é com quentura de coração, então aí sim ele vai se abrir. Aí sim você vai poder conhecer a essência de seu irmão e compreender ele melhor. Lá vem preta velha enchendo a serra com a sua sacola. Ela traz o rosário, ela traz uma guia, ela vem de Angola. Lá vem preta velha descendo a serra com a sua sacola. Ela traz o rosário, ela traz uma guia, ela Isso. gente. Pode começar, vó? Já pode. Qual que é o nome da senhora, vó? Já, meu nome é Benedita de Angola. Vó Benedita de Angola? Já, Benedita de Angola, que... Já, como é que fala? Às vezes eu vou ter que vir um pouco mais perto, vó, pra registrar bem a voz da médium, né? Pra as pessoas ouvirem bem. Isso é a Benedita de Angola. Uhum. Isso aqui sim. Isso já começou o seu trabalho de magia. E isso por aquilo que você chama de lado negro. Ah. Esse aqui nós também evolui. Ah, é? A senhora começou esse por aquilo aqui que a gente chama de lado negro. Isso, veia. Isso é como vocês. Nós começamos a evoluir e já para baixo. Ah. Já foi sobe, não é? Isso. A senhora chegou, desde a hora que a senhora chegou, a senhora tá com a pemba na mão. E sempre fazendo alguma coisinha com a pemba. Tem a ver com a forma de magia que a senhora trabalha? Magia branca, aberta. Uhum. Essa da pemba, essa da pemba, essa é aquela coisa que você chama de salgado. Esse, uhum. Esse. Isso aqui chama de salgado. Salgado por quê? Porque abençoa a cada segundo que passa. Uhum. E a cada pedacinho que toca. Uhum. Não que as coisas estejam como vocês falam, que a energia está mais, não está. Isso tem sempre, isso é uma casa de armas. É uma? Isso. É uma o quê? Uma casa de armas. Casa? Isso. Uma casa de armas. É uma casa de armas. Isso não. Essa casa cá. A casa. Isso. Casa de almas. Isso. Aham. Isso é toda hora, todo minuto, todo segundo tem uma arminha que, graças a Deus, se chega a nós, isso nem sabe por quê. Aham. Isso é da pemba. E isso é como é que fala? Isso é da pemba, ele se purifica e consagra. Uhum. A pemba purifica as coisas, e consagra. As coisas que você toca e as coisas que você não toca. Uhum. As coisas que você vê e as coisas que você não vê. Uhum. As coisas que você sente e as coisas que você não sente. Uhum. Isso, o ar não é só uma coisa que você respira, não. Uhum. Isso, o chão não é só uma coisa que você pisa, não. Isso é um consagrado e sagrado. Consagrado que está toda hora. Mesmo quando não está aqui incorporada na cavainha, ele já vem e está passando bem por aqui, por ali, e já por onde precisa. Todo mundo precisa de um pozinho de Pemba. Tá. Todo mundo, qualquer hora de como é que faz, de suas caminhadas, precisa sempre de um pozinho de Pemba. Todo mundo precisa do pó de Pemba na sua caminhada, porque consagra. Isso aqui... Isso da vez, isso tá difícil de fazer, apanhar as palavras. Então, vou tentar falar um pouco mais alto. O pessoal lá em casa entender bem a vó. Se não der, ele se esforça, vó. Não precisa ficar... O povo lá em casa é esforçado. Ei, vó, mas estou muito feliz da senhora ter aceito, cedendo seu conhecimento pra gente, viu, vó? Mas esse conhecimento não é pra nós guardar pra nós. Isso é por isso que nós vem, por isso que tem médicos que se dispõem a receber nós em seus corpos. Não, conhecimento não é para ficar lá em cima, não. Conhecimento não é para guardar. Não é para guardar, não. Uhum. Não é para engrandecer, mas aí é para crescer. Para crescer lá. Não é porque. Não é porque você sabe mais. Você pensa que sabe mais? Isso não é porque sabe mais que você é mais grande que os outros. Isso. Tem gente que leva mais tempo para entender e para aprender as formas de conhecimento que nós temos para passar. A maior de todas, nem precisa ser a velha falar, a maior de todas é o amor, que muita gente não entende, porque não sente por si próprio. Muita gente não entende o amor porque não sente por si próprio. Isso. Porque você só pode já reconhecer qualquer coisa em outra pessoa se você estiver consigo, se souber o que é. Isso aí ou não é? Se você não souber o que é o amor, não vai reconhecer amor em ladinho. Se você não souber o que é o amor... Se você não souber o que é a água, você pode passar por um rio e você não vai saber que é aquilo é água. Claro, sim. Certo. Se não souber o que é o amor... Assim funciona com as qualidades e os defeitos de vocês, tudo. Assim funciona com as qualidades e os defeitos nossos. De vocês, tudo. Uhum. Ah, porque aquele mocinho lá, já é do... Tá sempre zangado. Assim, de cara fechada, já eu próprio estou. Uhum. Porque por isso que eu sei reconhecer que tá zangado. É a única coisa que eu consigo, até nem pode estar triste, mas eu consigo apenas ver aquilo que eu próprio sou. Então, quando eu vejo zangado no outro, é porque eu estou sendo aquilo. Porque você é aquilo, é um ser que tem zanga. Não precisa ser... Isso, como é que fala? Isso não precisa ser um... Sempre zangado. Mas sabe o que é o sentimento. Sabe o... vocês falam muito, olha a cara daquele, tá zangada. É. Isso nem sempre tá zangada. Olha a cara daquele, tá todo sorrindo, todo feliz. E nem sempre tá. Vocês só vê, vocês não sentem. Vocês não procuram conhecer. É aí que a velha quer chegar. Vocês não procuram se aproximar dos outros, dos irmãos, que conhecer as profundezas das pessoas, conhecer a essência da pessoa. É, realmente. É que falha o amor. O que falha? É aí que falha o amor. Uhum. A primeira coisa que vocês tudo vê é aquilo que não, vocês não acham certo. Não é que não está certo. É aquilo que vocês não acham certo. Todo mundo, isso é o que eu falo de todo mundo. Tudo igual. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, graças a Deus, sim. Graças a Deus, sim. Que assim, e enquanto vocês vivem se apontando uns nos outros, nós tem trabalho. Apontando, ou seja, julgando? Isso. Aham. Uhum. Nada pra fumar. Enquanto a gente vive julgando uns aos outros, vocês, os pretos velhos, têm trabalho? Tem, já tem. É aí que... Você nunca reparou que tem horas que tem terreiros, que tem horas que tá cheio demais. Tem outras horas que tá vazio, tem três gatinhos pingados. Vazio? É. Ah, porque a gira não correu bem, que já tinha três pessoas. Correu, foi muito bem. Fala. E já quanto menos o povo precisar de ajuda, melhor. Melhor? Quanto menos o povo precisar de ajuda, melhor. É, quanto menos o povo precisar de ajuda, melhor é. Isso é melhor. Uhum. Por quê? Isso é por quê? Porque muitas vezes você não precisa da vela firmada para isso, você não precisa da vela firmada para o Oxalá, vocês precisam compreender a si mesmos. Quando você ouve um fio falar, não vou enterrar que eu não preciso. Nem sempre. É porque não sabe o que está se passando dentro de si. Muitas vezes é assim, porque está escutando a si mesmo. Porque se vocês aprendessem a escutar a si mesmos, que vocês, todos vocês têm a qualidade de nosso Pai Maior dentro de vocês. Claro. Se vocês aprenderem a escutar, se vocês a respeitar as leis das forças próprias naturezas, vocês não precisam de vir no terreiro para pedir para acender uma vela para isso. Uhum. E a véia, vocês ouvem a véia falar muito de amarração brincando. Uhum. Mas não é brincando que eu falo, não. Não é. Não é brincando que eu falo, não. Isso é vocês. Isso é como é que vocês falam, isso é dos namorados, é isso? Sim. Isso. Ah, porque é meu namorado. É nada. Não é? É nada. Uhum. Isso aqui ninguém é de ninguém, todo mundo pertence a si mesmo e a Deus. Ah. Por isso que tem muito povo por aí desesperado. Querendo amarrar as guitas em todo lado, porque não percebe o amor divino, porque não ouve o que está dentro de si, não conhece a si mesmo, porque se conhecesse a si mesmo, então enfim, não precisava andar amarrado em ninguém. Ah. Isso é verdade ou não é verdade? Sim, senhora. Isso é. Então, por isso que a velha fala, quando o terreiro está vazio, não é nem sempre. É falta de fé. Isso é falta de necessidade, graças a Deus. Infelizmente, vocês aqui na Terra têm muito... gosta muito isso de... Ah, não vou porque não preciso. Ah, não vou porque não gosto de gira de caboclo. Ah, não. Isso é porque vocês podem apontar o dedo. Ah, não gosta mais caboclo, é igual. Não. Isso não é igual. Uhum. Entidade é tudo, entidade é. Mas cada um vê na gira que mais precisa. E só aí dentro de vocês mesmo é que vocês sabem. Uhum. Vocês falam da, assim, da boca para fora, ah, não gosto. Gosta. Uhum. Só ainda não precisou. Não precisou. Claro. Entendeu? Por que que as casas estão todas cheias na gira de Exu? E aí? Preto velho. Exu puxa por tudo aquilo que vocês não devem ser. Puxa por quê? Por tudo aquilo que vocês não devem ser. Puxa por vossos... Como é que fala? Erros. Uhum. E já puxa por vossas malícias. Uhum. Isso então fervilha dentro de vocês. Uhum. Vocês gostam de ver Jesus bebendo porque vocês gostam de beber. Isso é só um exemplo. Vocês gostam de ver as pombagiras dançando porque vocês gostam de dançar. Uhum. E já vê, já não está falando que é mal. E já está falando que desperta em vocês aquilo que vocês têm mais de mais impuro. Porque o ser humano é impuro. E tem que haver alguém, tem que haver nas linhas de orixás, nas entidades, tem que haver alguém que mostre para vocês que vocês é impuro. E ensine a vocês o caminho certo. Porque não basta só vir no preto velho, porque vovó, eu puxei a orelha do outro, eu falei mal daquele país, e a vovó entende, a vovó explica que não pode, mas passa a mão na cabeça. Esse aqui bonitinho. isso precisa puxar, sim, por vocês, pelas coisas que vocês mais gostam de fazer, que é cambalear pela vida. Uhum. Diz que é feito ser humano de erros e de acertos. É. Diz que é feito ser humano de equilíbrios e desequilíbrios. Então que adianta vocês olhar para o vizinho do lado e dizer que tem a unha torta, que tem o cabelo em pé, que está sorrindo quando não deve sorrir, que está chorando quando não deve chorar. Que adianta se vocês é tudo isso? Até fogo. De que adianta se vocês é tudo igual um nos outros? Uhum. Isso aí, ó. Isso não vai queimar perto. Vovó, qual que é a missão da Umbanda na Terra? O ser humano se conhecer. Uhum. A principal, isso é da mais importante, essa missão do ser humano, e é conhecer-se a si próprio. É aquilo que vocês têm mais dificuldade. Então a Umbanda não apareceu assim só, uhum. Mas isso tem necessidade. Vocês não conhecem os campos astrais, os campos celestiais, pensa que teve necessidade de... Não sei como é que vocês falam cá. Uma forma de mostrar para vocês que isso daqui é tão ser criado por Deus como você. Uhum. Claro. Não é uma folha. Isso daqui é um ser tão criado pelas mãos de Deus como você. Uhum. Isso me diz que você não tem cafezinha quente. Isso é quentinha. Quentinha. Isso. Isso. E qual que é a função do preto velho na Umbanda? Isabel, vai falar uma coisa pra vocês. Isso é da função mais difícil de todas. Esse é o preto velho muito fofinho, muito bonitinho. Esse é um avôzinho, uma avôzinha que dá colinho, passa a mão na cabeça, mas ninguém aprende nada. Isso é ninguém aprende nada. Isso é quando vocês, algum dia, isso aqui tem uma graça de se lembrar o que é a humildade. Isso vocês vão aprender que um afago de nego velho é pior, às vezes, que uma chibatada. Um afago de nego velho, às vezes, é pior que uma chibatada? Isso é lá. Por quê? Ai, vovó, que estou sofrendo e que... Então, deita aqui no colinho da vovó, vovó, dá afago para você. Não é porque você fez mal para o outro que eu estou te dando afago. É porque você é muito pequenino, precisa crescer demais. Eu se levo uma chibatada, eu aprendo logo. Claro. Vocês têm que. Vocês têm que aprender já caminhando devagarinho. Isso é como é que fala isso? Negro trabalha cantando. Isso aí não é? Isso é negro trabalha cantando. Negro leva a chibatada cantando. Claro. E ainda assim não desrespeita. Ainda assim não desiste da vida. Isso agora tudo fio, não vai pensar que a velha vai fazer o afago e que tá dando chibatada. Não é isso. Isso não é isso. Isso aqui. Isso, deixa eu ver. Não vou dar as palavras. Isso tá quentinha. Vocês pisam na corda. Antes de você pisar na corda, já isso te avisou. Isso já algum te avisou. Já seu anjo da guarda tocou no seu ouvido. Ainda assim você vai pisar na corda. Seus livre-arbítrio faz de você aquilo que vocês costumam chamar de pecador. Isso é o pior. Que vocês podem ter ganho de outra marcha de ouro, não foi um livre-arbítrio, só faz asneira. Então, quando vocês mostram isso é dar arrependimento correto, isso está tudo bonitinho, está tudo certinho, então sim, o afago é sentido como um afago. Mas tem afago que só, isso é, quem está aqui, e que pode sentir como uma chibatada. Porque, vovó, porque eu não sou capaz de parar de errar. Porque isso, consegue errar, mas não consegue parar. Isso. Tem consciência que está errando e não consegue parar, então porque não quer. Ah. Então, porque não está se forçando, para que está querendo o colo de negro velho? Ah. Então. Para que quer o abraço apertado do caboclo? Pode até nem querer a retidão de eixo, mas vai ter. Você não tem fome de filho. Pode até não querer a retidão de eixo. Isso é porque todo o povo tem medo de eixo. Medo? É, porque... Isso não como é que o outro fala lá? Eu não sou nego velho, não. Eu não passo afago. E se tem que te ajudar a cumprir o karma, então não atrapalha meu caminho. Uhum. Nego velho faz seu trabalho e vai arrastando. Isso é como vocês falam, é vovó. Isso é todas vovó arrasta. Arrasta o quê? Os vossos sentimentos contraditórios. Você sabe, ainda agora a velha falou, você sabe que está errando. Não. Mas você fala para a velha que não consegue parar de errar. Não é. Não é a velha que vai falar para você parar de errar. Uhum. A velha vai deixar, dá tempo para você descobrir sozinho, para você perceber sozinho que tem que parar de errar. Isso não te dá esse tempo. Não, o Exu não dá esse tempo. Graças a Deus. Graças a Deus. É ou não é? A melhor lição, vó, é aquela que chega através de um choque, porque assusta, ou aquela que vai chegando devagarinho? Isso já vai depender isso de que fio é. Vai depender, né? Isso já vai depender de sua caminhada traçada, escolhida. Vai depender se está arrastando a perna porque está de comodismo. Isso vai depender. Certo. Isso tem povo. Vocês não podem falar, mas aqui todo mundo sabe o que foi que aconteceu com esse cavalo daqui. Uhum. Tava se arrastando, arrastando, arrastando, até que, graças a Deus, veio o Yansan e soprou e ó, vai embora. Uhum. Porque tava se arrastando, arrastando, arrastando. Uhum. Tem horas que vocês aqui na terra... Vai te arranjando as desculpas, isso é para não fazer o que é certo. É. Mas o que é certo nas vossas próprias vidas. Tem gente que pega, vai e faz. Tem outros que arrasta mais que um nego velho. Você anda mais devagarzinho que o nego veio. Esse velho até passar, pode passar a mão. Mas esse passar de mão, esse afago, é uma chibatada. Isso sai do caminho. Isso é desse velho passar, você está andando devagarinho demais. É. Tadinho, você está andando devagarinho demais. Claro. Isso é velho, os negros veio. Tem nego veio que quando tem para falar, fala. Mas não deixa isso de dar um afago. Entendi. Ô vó. Entendeu? Sim. Se vem uma quiumba aqui querer atrapalhar os trabalhos da senhora, a senhora faz o que com ela? Não vem. Não vem? Deixa, não vem. Nem chega. E já pode despertar. Uhum. Mas não vem. Uhum. E já vem para falar uma coisa para você. Isso é quando você. Não importa. Se é esse são, se é lá na sala da sua casa, se onde é. Você vai mexer com a espiritualidade? Isso é vocês encarnados. Vai mexer com a espiritualidade? Vocês têm que ter humildade suficiente. Uhum. Isso é para perceber que tem que se proteger. Proteger? É. Se você abre uma porta. Você vai botar um monte de gente aqui dentro. Ou você conhece uns, conhece outros. E já tem aquelas regras. Que você dá. Porque você diz, ah, porque precisa fazer um banho de erva. Isso é um exemplo. E já bota... A pemba. Consagrando, sagrando o chão que você abre para todo mundo pisar. Colocar a pemba para consagrar o chão. Em chão de luz sagrado só vem quem precisa. Se você está falando, se vem um quiumba, só vem se tiver autorização, isso. Isso é se tiver autorização, isso é de quem é que trabalha. Certo. E você já vem que pode se debater todo, pode se espernear todo, se quiser. Mas só botar o pé, se lá no fundo, nem que seja lá no fundo, tiver uma resta de que quer ser ajudado. Você está falando de espírito ter voz para vir, isso aí se estabilizar, isso aí estragar, isso não vem. A não ser que esse povo aqui decide ser humilde e se pense que comigo ninguém pode. Uhum. A perda de humildade E que, como quem fala, quando o ego fica maior que vocês, isso é uma bemba que exista. Isso aí já veio a falar. Por isso, se vem um guião, não vem. Quando o ego fica maior que vocês, isso. Não há pemba que resista? Isso não. O que quer dizer isso? Isso, meu filho. Você dá pemba de protege de dos mar que vem de fora, isso dá de magia, né? Essas coisinhas todas. Se você se supera, se você se como é que fala? Se acha ideia, assim. Mais que tudo e que todo mundo, mas isso é uma coisa que você só aprende quando chega aquela hora que está se achando. Nossa. É isso. É isso. É... Se você se perde no meio do seu ego, então você está deitando por terra tudo aquilo que está na sua volta para te proteger. Aí uma pemba passa a ser só uma pemba. Deitando por terra quer dizer inutilizando? Isso. Tá. Isso não vai valer nada. Uhum. Uma coisa é quando você aprende, porque nem tem ninguém na vida que não se deixe levar um bocadinho pelo ego. Não tem ninguém na vida. Isso não tem. Que não se deixe isso levar, nem seja um pouquinho pelo ego. Quando vocês. Quando as vossas mães acabam de parir vocês. Nossa. Porque isso é dentro de vocês. Uhum. Vocês aprendem que se chorar, a mãe vem correndo. Então eu sou maior. Se eu fizer assim, a mãe vem correndo. Então é tudo virado para eu. E se vocês. E se vocês. Pode falar, ah, mas vovô, isso é de um bebezinho. Vocês tudo nasce. Deixa eu ver falar. Isso é com os defeitos que precisa para aprender, isso é com as qualidades que precisa para caminhar e crescer, tudo equilibradinho. Vocês que desequilibram tudo. O ego, isso é a pior. Isso é a pior façanha dos vossos eus interiores. Isso é a pior rasteira. A pior rasteira para todo mundo. Pior rasteira? Pensa, tipo, né? Pior tropeço. Isso, eu vou te subir para ver até onde você consegue manter a sua humildade. Uhum. Isso, todo mundo tem. Isso é todo mundo tem. Isso é todo mundo tem uma hora na sua vida que pensa que é o mais que tudo. Como é que trata isso? Isso a velha trata com o afago, isso é da ignorância. Uhum. Vovó, porque eu fiz, porque eu mostrei, porque eu. Dê uma cambaiota, porque já me disse, isso daí não é nada. Mas se fez de coração, então tá certo. E já vai ouvir tantas vezes quantas os negros levavam chibatada mesmo por botar o café todo certinho, levava chibatada. Então, vocês levam. O afago da ignorância e até a hora que vocês devagarzinho para uns mais depressa para outros vai entender que está mostrando aquilo que não é. Faz porque é bonito fazer, porque eu estou nesse degrau daqui de cima e você está lá embaixo. Então. Se eu fosse um. Se eu, a velha Benita, fosse um exu, já dava uma rasteira e caía, aprendia logo. Fazia o quê, vó? E já dava uma rasteira assim. Acho... Isso é amigo, e principalmente porque é aquele que tem coragem de dar rasteira na hora. Ah. Filho, você está correndo depressa demais. Meu filho, você está subindo depressa demais. Vai sacar para baixo. Claro. Aí, ué, o que foi que aconteceu? Me trapacearam? Foi a inveja? Não, foi seu ego. Se voltar a subir da mesma forma vai cair. Eita! Claro que é. E por isso que eu falo, os negros vêm trabalhar mais devagarzinho, vai usando as palavras, usar faguinho. Pai Exu, o seu melhor amigo. Certo. Vovó, qual foi a maior lição da sua última encarnação? Deixa eu me dizer. Nada me viu. Isso é mais forte. Isso não tem nada mais forte do que o sorriso aberto de coração ferido. Um sorriso sincero. Ninguém consegue fazer um sorriso sincero de coração ferido. Um sorriso sincero de coração ferido aparece quando você aprende que karma faz parte de sua vida. Quando você aprende que o ser que está do seu lado é seu semelhante, mesmo que te cutuque, mesmo que te tente, como é que fala, empurrar. Puxão, uhum. Eu te compreendo, eu te aceito, eu te agradeço. Uhum. A véia... A véia... agradecia toda hora. Até aprender que agradecer não é da boca para fora, não. Cada ferro que queimava, a veia sentia o coração ferir, mas a veia sorria pro alto. Mas a veia ainda sorria? Isso é. Ainda que fosse queimar as pernas da véia, a véia ainda servia os pratos. Não porque vocês podem, nessas vossas cabeças que não entendem nada, vocês podem pensar, então a véia é a burra. Isso não. A véia acreditava no crescimento do ser. A véia acreditava na mudança do ser que estava do seu lado, de cada ser, até mesmo dela própria. Graças a Deus, ó. Acreditava. Acreditava. Por isso que a véia nasceu no meio do voodoo e agora está aqui. Voodoo, é? É. E já veio a falar de magia. Vocês nem sabem nem contar os anos. E já não sabem nem contar os milênios. Isso é desde o mais como é que fala? Antigo, isso é que fala. Isso é desde. Magia antiga. Isso é muita. Isso é tanta. Porque as pessoas veem o vodu só como algo negativo. Mas eu posso usar um boneco para dar um banho de flor numa pessoa. Isso é. E você pode usar um boneco, e você pode usar uma cabeça de cera, e você pode usar assim. As pessoas é que dá falta, isso é por causa das vossas falta de conhecimento, isso é da vossa ignorância. Preconceito, né? Isso é da vossa ignorância. Isso eu prefiro opinar do que tentar saber. Não vou passar pro burro. Fica pior. Não vou deixar as pessoas saberem que eu não sei o que é um boneco de vodu. Vou falar mesmo sem saber o que estou falando. Nossa. Isabel curou muito o senhor que dá para se batadas. Isabel curou os pitoquinhos do senhor que dá para se batadas. E sim. Sim. Graças a Deus, bonequinho de vodu. Sim. Ah. Daí que tá, meu filho. Isso, se você respeita o ser essencial de cada irmão seu, então você está disposto a aprender e a evoluir. Nossa. Você não é o único. Embora que vocês todos por fora se vê com duas perninhas, dois bracinhos, é tudo igual. Lá dentro é que é importante respeitar a essência divina, que vocês são todos seres divinos, sim. Você tem tudo, sei por que quer ser divino, que você foi criado por Deus. Mas e como é que fica com a reencarnação? O ser divino, a essência é a mesma. As pernas, os bracinhos podem não ser igual. Mas o que está dentro, o ser primeiro criado por Deus, isso não vai para o espírito de vocês. Não vai mudar. Enquanto vocês não conhecem o que vocês é por dentro, vocês nunca vão conseguir ter capacidade de conhecer o que os outros é. Por isso que você está sempre se apontando. Ah, porque eu sou mais inteligente. Ah, porque eu sou mais simpático. Ah, porque eu... Mas não sabe olhar e respeitar a essência do outro. Porque é menos simpático. Tem outras qualidades. Tem, graças a Deus, outras formas de olhar para o mundo. E graças a Deus, você já viu que se Deus é tão infinitamente bom, que criou todos vocês com um espírito diferente. Para todos vocês escolherem, se conhecer toda a sua essência divina, todas as formas de amar, todas as formas de ser. Mas é mais fácil de apontar os dedos, de falar assim, saber. Apontar o dedo é acusar? E já tá bem, já não sou mais, já tá bem. Claro. Isso. É. Isso é por isso assim, a velha fala que isso é maior, isso dá. Isso é maior. Isso é aprender a sorrir. Isso é mesmo com o coração ferido. Não é como vocês falam, ah, porque assim está sendo farsa, isso não está, não. Você está aceitando e respeitando a forma de ser e agir do outro. Porque o outro, se vocês, se aparece tudo nos caminhos dos outros, então é um com os outros que vocês têm que aprender. Se vocês não conseguem aceitar isso, vovó, mostra de novo. Não aprende nada. Que a senhora estava mostrando o caminho aí. Você vai estar falando que se vocês se encontram tudo nos caminhos uns dos outros, então porque vocês precisam de aprender uns com os outros. Olha. Se não entende isso, meu filho, então toda como é que fala, ah, porque a minha vida está sempre acontecendo isso, que você tem alguma coisa que você não aprendeu. Nesse padrão, essa vibratório que Deus escolheu, que você escolheu antes de encarnar, para aprender determinadas coisas, para aprender, para queimar seus karmas. Se você não aprendeu numa primeira, então vai repetir tudo com pessoas diferentes, se for preciso. Se você não aprendeu numa segunda, aí... Tchau, vó. Mas repete padrão. Sim, quantas vezes for necessário. Por isso que reencarna, vó? Graças a Deus. Isso é graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Tem coisas que eu sei sim, deixar pendentes de outras vidas. Entendi. Vovó, e tá se aproximando aqui dos 15 minutos finais? Quais são os 3 conselhos que a senhora dá para a humanidade de hoje para viver a espiritualidade de maneira equilibrada, do jeito que vocês acham bom? Essa é a primeira coisa que vocês têm que aprender a fazer. Essa é a primeira coisa que vocês têm que aprender a fazer, é olhar para dentro. Isso é dentro. Isso é aprender que vocês é seres isso é divino. Isso é não precisa ser caminhante de Umbanda, não precisa carregar a bandeira de Oxalá num terreiro de Umbanda. Isso precisa ser livre de seus próprios medos, de seus próprios fantasmas, porque tem muita gente que se reprime a si mesma. Reprime? Isso. Isso, então precisa olhar para a gente ver a beleza de que o Criador botou lá dentro. Todo mundo tem mais uma beleza que se vocês aprenderem a olhar para dentro, não é para fazer crescer o ego. Ué. É isso aí. Mas se você, por isso que a velha fala, aprender. Você não é olhar para dentro só para crescer para si mesmo. É olhar para dentro, entender a sua essência, porque a essência do ser criado por Deus, isso tem coisas boas e já tem coisas más. Isso aí não é. Isso então, isso é se olhar. E se entender o que está dentro de si, então sim, vai ser fácil esse olhar e entender o que está dentro do irmão. Porque tudo o que está dentro, aquilo que não se vê, o que se sente, é um sagrado divino. Por isso que existe a fé. A fé? A fé é quando você acredita naquilo que não vê. Claro. Isso é quando você aprende a se. Isso não é para se analisar, isso é para se conhecer. Quando aprende a se conhecer dentro, então, meu filho, a véia não precisa dar mais conselho. Porque isso não, minha filha. Claro. Isso não. Porque você sabendo que isso, a essência do ser humano, se você é um ser humano igual aquele lá, todo ser humano tem uma essência. Essência, essência. Se você perceber que a sua essência, isso tem as coisas boas e as coisas más, então sim, você vai entender que a essência do outro tem as coisas boas e tem as coisas más. Então você vai reconhecer um irmão que é filho do mesmo Deus que você, então você vai aprender a amar. Tá certo. Isabel pode nem te pedir. Isabel pode nem te pedir. Isso não custa nada. Vocês olhar nas vossas, assim, na sua volta, uhum, e ver se durante um dia inteiro as manifestações de uma florzinha. Uhum. As manifestações de uma florzinha que está fechadinha, mas quando sente o amor do sol, então ela se abre. Se abre ela. Ela não é. É. E desse se mostra a sua essência, toda a sua beleza. Claro. Se você olhar e se conhecer assim aí dentro, você vai poder até ser o sol de seu irmão. Se você falar para o seu irmão isso é com amor, isso é com quentura de coração, então aí sim ele vai se abrir. Aí sim você vai poder conhecer a essência de seu irmão e compreender ele melhor. Que bonito, vó! Isso é difícil, não é para ser bonito, não. Ah. Isso aí, isso a veia. Essa veia, não é que a veia tá... É pra ser útil, né, vó? Isso aí é pra ser útil. Porque pode falar assim, ah, vovó, que bonito. Amanhã já não lembra nem como que nasce o sol, mas como é que a flor se abre. É. Tem nada mais bonito, meu filho. Não é as palavras da veia. Tem nada mais bonito que aquilo que vocês aprendem a sentir dentro de vocês mesmos. Precisa de velhinha para Exu, precisa de velhinha. Se quiser fazer, então faz. Mas não precisa. Cafézinho enquanto... pra nego velho. Essa velha gosta de café. Esse põe. Esse põe, vó. Mas não é nas velas, nos cafezinhos, nas cachaças. Não é aí que está a vossa fé. Uhum. Porque se você vai acender uma vela, ah, eu vou acender essa vela de Exu, porque Exu vai me ajudar. Ah, eu vou acender essa vela de nego velho, que o nego velho vai ajudar eu a dormir. Mas não acredita naquilo que está fazendo, ó. Pode acender, assim, um rio de vela, que só vai estar gastando pataco. Pataco? Isso é como é que é pataco? É dinheiro, só vai estar gastando dinheiro. Se não deposita um pouquinho que seja de fé naquela chama lá, um pouquinho naquela de fé? Luz. Uhum. Se não deposita um pouquinho então que seja de fé. Então vai estar gastando pataco. Vai estar gastando dinheiro. Claro. Entendeu? Claro. Tá certo. Ô, vó. Aprende a sorrir para você mesmo. Ah. Aprende a se achar bonito por dentro. É, porque sou defeituosa assim, porque tenho esse defeito lá, porque eu sou mentirosa, porque... E então, se ama desse jeito mesmo. Se ama desse jeito mesmo e aprende a modificar. Uhum. O jeito que você é, que você menos gosta em você. Se você não se amar, então, de que adianta reclamar? Olha, então. Isso agora pode falar que é bonito. Que bonito, vó! Graças a Deus. Vovó, passa pra gente, por gentileza, a sua mensagem final, para todos que acompanharam a Preta Velha nesses estudos de hoje. Graças a Deus. Isso não é porque vocês... Quer que faça a vida? Isso, pode, tadinha. Isso não é porque vocês ouvem um nego velho falar, isso não é porque vocês ouvem um exu falar, isso não é porque vocês ouvem uma mãe de santo falar, isso é que vocês têm que fazer as coisas. Uhum. E já veio a Benedita de Angola aqui, uhum, e já pode estar falando essas coisas todas que você achou bonito, uhum, mas pode ir, que tem uma outra velha Benedita de Angola falar as coisas de um outro jeito. Se você não abrir seu coração, então você vai estar achando que uma e está falando farso. Ai. Seus corações tem que ouvir o que está dentro, não é do que está de fora. Ah, porque a velha falou, eu vou fazer porque a velha falou para fazer. E eu vou ouvir porque esse moço lá que é amarrador, porque ele é... Tá amarrando a imagem da avó, né? Isso aí, vocês gostam de amarração. Você amarra tudo uns nos outros. Isso aí. E já vou ouvir aquilo que o moço tem para mostrar, porque ele já mostrou muitos, porque é bonitinho. Isso assim não... Se não interiorizar a essência das mensagens da vida, uhum, isso não vale a pena ouvir a velha, isso não vale a pena ouvir Jesus, isso não vale a pena ouvir a sua a mãe de santo. Isso tem hora. Isso. Claro. Isso tem hora para tudo. Então vocês falam, ah, porque essa vovó, essa eu não ouvi a senhora falar, porque não era para ouvir. Não era para ouvir. Porque as coisas, tudo na vida, as coisas, quando está propícia para acontecer, então acontece. Não. Ah, porque os filhos não se interessam porque não tem aqui nem metade. Graças a Deus. E a velha vai falar aqui. Se vocês algum dia, ainda nessa encarnação, entender isso é de verdadeiro, que o coração sangrando faz sorrir, então me diz, então vocês estão prontos para não voltar mais a encarnar. Graças a Deus. Ah, porque tá sangrando, tá doendo. Agradece. E agradece e seja feliz e compreensivo consigo mesmo. Isso não tem nada mais importante nesse mundo que a essência de você. Ai, vovó, porque estou sendo egoísta, porque tem que pensar nos outros. Como é que você pode dar uma coisa que você não tem para você? Ah, porque aquele moço está precisando da minha ajuda, o outro está precisando, o outro está precisando. Como é que você vai dar a mão para todo mundo se você não dá a mão para você? Isso não é uma coisa de Umbanda, é uma coisa de Deus. Isso não é uma coisa de cristianismo, isso não é uma coisa de candomblé, isso não é uma coisa de Jurema, é uma coisa de Deus. Que Deus não criou essas regiões todas. Isso Deus criou as formas, as, como é que fala, isso livre-arbítrio. Isso é tão bom que ele é, que ele criou a fé. E vocês depositam nele a fé. Isso é como vocês querem. Isso aí é tão bom. Isso aqui criou o amor divino. Uhum. Isso criou a vontade que nasce em vocês de seguir os seus conselhos, de seguir os passos dele da forma que vocês querem. Isso não mostrou para esses que é para fazer dessa forma, e para esses que é para fazer dessa, isso não. Isso, aquilo que vocês tudo faz, está no vosso coração, os homens que criaram a religião. Então, isso, vocês podem perguntar, ah, então por que, que anda tudo se esbugalhando? Porque não se conhece a si mesmo. Aí que está, porque a única coisa que entende de existência divina é a grandeza e as qualidades. Se as pessoas se conhecessem de verdade, andava aí tudo de mão dada. E aí assim não havia como vocês evoluir. Também é necessário. Ai, vovó, porque aquele é tão mal, porque aquele é todo ruim. E vocês fazem assim, graças a Deus. Ainda que não seja para vocês olhar e dizer uma coisa, eu aprendi. Daquele jeito eu não vou fazer, porque eu não gosto de fazer daquele jeito. Foi útil. Uma coisa eu aprendi. É, aquela é a forma que eu não vou fazer as coisas. Mas não, a primeira coisa que vocês fazem é apontar os dedos. Julgar, né? É. Tá certo. Já não tem fogo, meu filho. Graças a Deus. Quando vocês ouvem uma entidade, uma mãe espiritual falar que o Oxalá abençoe vocês, tem muito povo que só ouve, porque ainda não entendeu que a sua essência, e que as entidades, que as mães e os pais, esse mundo todo fora, fala no coração. Tem tanto povo vestido de branco e pé no chão, ou não, tanto povo que ainda não se descobriu. Vocês ainda não entendeu que a essência do planeta, a essência do amor divino está em vocês mesmos. Aí não me edifico, como muito povo fala por aí. O mundo não vai acabar. Vocês é que um dia vão acabar uns com os outros. Você quer uma cafezinha, me edifico? Graças a Deus. Você quer uma cafezinha? Muito obrigado. Então, vó, uma última palavra, então, por gentileza, para todos que acompanharam. Gostaram muito das palavras da avó Benedita de Angola. Isso gostaram, isso não gostaram. Isso não é, isso é de importante. Isso é de importante é que isso tenha tocado no coração. Não é por causa das palavras da velha Benedita que o povo vai se tornar um bandista. Não é por causa das palavras da velha Benedita que o povo vai se tornar de Jurema, de Candomblé. Mas que seja pelas palavras da velha Benedita que o povo aprenda a se olhar e a se amar, que as pessoas não se amam elas mesmas. Como que vai amar os outros? Então. Por isso que eu falo. Como é que você quer dar para o outro aquilo que você não tem para você mesmo? Gente. Vamos esperar sim. Que as palavras da véia entinja os corações do povo. Oh. Isso. Tá bom, vó. Muito obrigado. Graças a Deus, vó. Obrigado por passar seu conhecimento no diálogo com os espíritos, viu, vó? Isso. Isso, vó. E não ficar esperando por marabô. E se tiver que fazer com marabu, isso é na outra hora. Entendeu? Sim, senhora. Já veia que agradece vocês. Já veia e que agradece vocês. E por andar de mãos dadas com a beneficência, por andar de mãos dadas com o bem ao próximo. E por andar de mãos dadas, mesmo que não se conheçam, isso é mesmo que não se por andar de mãos dadas uns com os outros. Isso significa que você está sintonizado com a energia de Deus. A veia que agradece. Ainda que vocês não é perfeito, não é para fazer crescer o ego de ninguém. Esse povo de vocês aqui na Terra é perigoso. A velha é que agradece o espaço, o espacinho dos pés. Isso é o espacinho que vocês dão, sempre buscando conhecimento maior. Agora a velha vai embora. Tá certo, vai. Graças a Deus. Muito obrigado, vó. E a velha vai falar uma coisa mais. Ah, porque ele bota a velha naquele cantinho, fica bonitinho. Ah, porque bota a velha no outro cantinho, fica mais bonitinho. E já... Esse é os olhos de vocês. É. Porque não é pra ficar bonitinho, não. É. Essa mãe, já bota o assentamento no chão pra ficar bonitinho. Isso, já. Isso não é pra ficar bonitinho, não. É pra tocar. Isso no coração. O povo vai falar, ah, que coisa mais bonita. Mas ninguém vai ouvir as palavras da fé como é direito. Porque vai ficar olhando as coisas bonitas. É assim que vocês aqui na Terra fazem. O zóio chega sempre primeiro. Eita. E depois daquilo que o zóio vê, é aquilo que a cabeça forma. Olha lá. Esses dois daqui, coitadinho, isso é um rejeitado. Ninguém ouve nada de ninguém. Nem a si próprio se ouve, quanto mais o outro. Mas se tá bonitinho, isso já tá bonitinho sim. Tá. Mas não é pra ficar bonito, é pra ficar sentido. Tá certo. Essa coisa é velha. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mãe Laura? Mãe Laura. Oi. Bom dia. A senhora é a dirigente da casa, né? Sou. Como dirigente, como as pessoas te chamam? Mãe Laura, de alguma coisa? Qual que é o seu Não, nome? Não, Mãe Laura. Mãe Laura. Sim. Tá. Então. É, como é que é trabalhar com o espírito? Como é que foi? Como a senhora se sentiu quando estava incorporada? Como é que eu sei explicar? É aquela sensação de que parece que tocava, não tocava. Uhum. Parece que sou eu, não sou eu. Felizmente, aquela troca de pensamentos, e quando eu digo troca de pensamentos é quando. Quando se me fazem uma pergunta, eu tenho a minha resposta para essa pergunta, mas graças a Deus a resposta que sai ou que é transmitida ou o que é dito vem de cima. E aí nós conseguimos perceber a diferença entre o que eu, Laura, como ser encarnado, estou a fazer. Ou o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. Não me é permitido controlar. Sim. E quando falo em dar respostas, falar fisicamente, falo em trejeitos. É gratificante, é demais, não é? Realmente, como dizia, infelizmente algumas coisas eu consigo lembrar-me, realmente como a avó Benedita dizia, sim, faz elevar o ego, mas é preciso, quando o nosso ego está lá em cima, nem sempre é preciso uma rasteira, também é verdade, nem sempre é preciso uma rasteira, mas é preciso aprendermos a olhar à nossa volta, não é? Eu não cresci, eu... E nenhum de nós crescemos sozinhos, nenhum de nós caminha sozinho, e às vezes existe a vida, dá-nos essa lição. Às vezes temos necessidade realmente de avaliar, de parar para sentir, e vermos que realmente, quer dizer, quem sou eu? Claro. Eu sou alguém que aceitou neste momento, que aceitou, ou nesta encarnação, que aceitou uma determinada missão, não importa se é uma missão, neste caso na Umbanda, se é fazer caridade de outra forma qualquer, não é isso que está em questão, mas que aceitou uma missão, mas que não deixou, ou se esforça para não perder valores, porque os valores estão todos dentro de nós. Não é? Os valores estão todos. Nós nascemos com eles, nós somos. É-nos infiltrado, não é? Os valores e os nossos defeitos, é tudo, está tudo cá dentro. E nós só cultivamos ou fazemos crescer aquilo que nós quisermos. Claro que eu não sou. Graças a Deus, que não sou perfeita, que não sou melhor pessoa do que ninguém, só porque tenho uma porta aberta, porque tenho a chave da porta. Qualquer um pode ter uma chave. Qualquer um pode ter uma porta aberta, desde que caminhe ou se faça acompanhar da maior, para mim, a maior qualidade do ser humano, que é realmente a humildade, desde que caminhe no caminho certo. E o caminho certo é aquele onde nos leva ao coração. O caminho certo não é o caminho certo para mim, ou para um dos filhos, ou para a minha mãe espiritual. Não é a minha opinião. O caminho certo é aquilo que eu sinto. Graças a Deus. O meu coração fala mais alto, ou deve falar mais alto que tudo, nem sempre fala. O meu coração deve falar mais alto que tudo. E às vezes é-nos difícil, e eu falo por mim, como é óbvio, é-nos difícil perceber o defeito do outro, porque nós próprios não somos capazes de nos livrar desse mesmo defeito. A mãe Laura é filha de qual orixá? Yansã. Então, pode ser mãe Laura de Yansã? Pode. Vocês não usam esse termo aqui? Não. Como é que chama a casa de vocês? Então é assim, porque é muito complicado. Casa da vovó Benedita de Angola. Como? Casa da vovó Benedita de Angola. Claro, claro. Claro, né? A mãe Laura já viu o diálogo assistindo e agora teve esse contato mais próximo, servindo como um instrumento no diálogo com os espíritos para a gente colher o conhecimento das entidades. Agora, com essa visão mais ampla do que é, diga para a gente, no seu ponto de vista, o que é o diálogo com os espíritos? É isso mesmo, é um diálogo, é uma conversa que eu posso ter, neste caso, com entidades, mas é uma conversa que eu posso ter comigo mesma. Uhum. Há coisas, muitas vezes, e comigo acontece, muitas vezes há entidades que dizem, ah, não precisa de ser uma entidade a dizer tal coisa ou tal coisa. E é verdade, às vezes se nós pararmos um bocadinho, toda a gente tem vida de corre-corre, toda a gente se levanta cedo, vamos trabalhar, vamos jantar, deitar, levantar no dia a seguir, fazer tudo igual, e não somos capazes, porque achamos que não temos tempo. A minha mãe espiritual dizia muitas vezes, o dia tem 24 horas e dormir é uma perda de tempo. Porque achamos que não temos tempo para olharmos para nós, mas não é olharmos para nós fisicamente, olhar cá para dentro, é conversar connosco. Ah, é porque eu preciso, quantas vezes preciso tanto de conversar com alguém, preciso de um ombro amigo, preciso. E às vezes vamos conversar com alguém e aquela pessoa vai nos dizer aquilo que nós já sabemos. Ah, não me ajudaste nada porque eu já sabia isso. Então, conversa contigo. É um diálogo connosco, é um diálogo com a essência divina, porque graças a Deus foi-nos permitido podermos conviver, não é? Porque uma entidade é um ser de luz, podemos conviver desta forma com os seres de luz. É mais uma forma que Deus, graças a Ele mesmo, inventou de nos ajudar, porque eu imagino que Ele esteja com as mãos na cabeça, aflito. Mas é isso mesmo, é um diálogo com alguém amigo, com um homem amigo que nos orienta, não é? Quando eu digo orientar, não é dar instruções e dizer deves fazer assim, é apelar para o que existe mais bonito dentro de nós. Graças a Deus. É. Que lugar nós estamos aqui hoje? Que cidade, que país? Ah, então, com a graça de Deus, estamos em Portugal, Lisboa, Cascais, isso, Ala Praia. Ala Praia. Ala Praia. É uma das cidades, né? É, terrinha. Bairro, não sei dizer. Acredita que existe diferença? A senhora não é brasileira, certo? Não. Existe diferença no amor que a senhora sente pela Umbanda? Não. A senhora acredita não. Que pode ser menos não. Só por não ser brasileira? Não. Não existe. Não existe. A diferença não existe, não reside na nacionalidade. Não. A diferença reside naquilo que nós temos para mostrar. Eu não tenho para mostrar ao mundo, eu tenho para mostrar a mim mesma, a Deus. Eu tenho, não é porque eu não nasci no país da Umbanda que o meu amor não seja umbandista. Não é porque eu não nasci, aliás, eu nasci, fui criada no catolicismo, não é? Fiz todos os sacramentos do catolicismo até ao fim. E aquilo que eu entrego não depende do local onde eu nasci. Aquilo que eu entrego depende daquilo que eu sinto, depende daquilo que eu consigo absorver do que me estão a ensinar, cada religião, não é? Do que cada religião me ensina, e realmente é assim. Todas elas ensinam o amor. Por isso, não importa se eu nasci aqui, se eu nasci... Graças a Deus. Graças. Qual que é a sua mensagem para um médium que está iniciando? Que às vezes ele diz, ah, mas é muita responsabilidade. Paciência, paciência. Muita paciência, muita... pouca pressa. É mais fácil dizer assim, pouca pressa. Porque eu lembro-me, eu lembro-me quando me apaixonei pela Umbanda, foi o primeiro dia que pisei um terreiro de Umbanda, realmente por muita necessidade. Costuma-se dizer que na Umbanda ou chegas pelo amor ou chegas pela dor. Eu cheguei mesmo pela dor. E eu não sabia o que era, porque me disseram na altura, ah, vem, vou levar-te a um sítio, vão-te ajudar. Eu não fazia ideia do que era. Não. Cheguei a brincar, as pessoas começaram a incorporar, eu pensei que fosse uma coreografia e... Nossa mesmo. E depois, realmente, o primeiro contacto com uma entidade, a única coisa que eu... a primeira coisa que me passou pela cabeça foi, eu não sei o que isto é, mas eu quero isto para mim já. É claro que não veio já. É preciso ter muita paciência. É preciso... é preciso sabermos... desapegar, porque como a avó Bendita dizia, aquela folha não é diferente de mim, não é? Então eu não posso apegar-me a conceitos, a dogmas, a preconceitos. Então sim, é preciso desapegar. Ah, porque na Igreja Católica fazemos assim, então porque é que aqui se faz assado? Não, é como um esvaziar o copo de tudo aquilo que nós vivemos ou aprendemos ou... esvaziar o copo e para poder voltar a enchê-lo de coisas novas, de informações novas, porque realmente os ensinamentos divinos são ilimitados. Ilimitados, não é? São. É preciso ter paciência porque realmente, e é preciso também ter consciência que nesta encarnação não vamos poder absorver tudo. É preciso saber controlar a ansiedade de querer mais, porque eu vejo a minha mãe daquele lado, porque ela recebe a entidade assim. É preciso saber, é preciso perceber que cada um quando adentra um terreiro de Umbanda, cada um tem o seu processo de evolução, cada um caminha conforme está destinado. É preciso libertar-se de maus sentimentos, de invejas, de ciúmes. Sei lá, eu podia estar aqui a noite inteira a não, falar. Sim, era, podia. Graças a Deus. Podia. E tem tudo realmente a ver com coisas pelas quais eu passei e com as quais eu aprendi. Porque eu própria senti inveja, senti ciúmes, apego, foi difícil durante a caminhada desapegar de algumas coisas, de algumas pessoas, de algumas situações. Graças a Deus que passei por elas, não estava aqui. Graças a Deus. Uma última questão. Bruxaria, amarração, que a Umbanda faz matança, todos esses preconceitos. Quem faz a matança é o homem. Como que... Não é a Umbanda, isso. Não é o Umbanda. Como é que a senhora pode esclarecer as pessoas sobre isso, que a Umbanda não tem nada de feio, não, do que eles estão achando, não, que tem? Não, e nem sequer, se formos falar, a matança é uma palavra um bocado forte, mas o sacrifício animal, ninguém sabe o que é sacrifício. Porque hoje em dia, nós próprios, e contra mim falo, nós próprios colocamos tanta coisa... ou deixamos tanta coisa de lado em prol de nós mesmos, não, ninguém sabe o que é verdadeiramente um sacrifício. Eu, se for, e graças a Deus aprendi a respeitar com todo o meu coração e a compreender, se me falarem, ah, mãe, eu não gosto, isto é um exemplo, não gosto do candomblé porque eles fazem matança. Não, eles não fazem matança. Eles têm preceitos próprios, o que é utilizado são fluidos e realmente a carne serve para comer. Ninguém sacrifica nada, então eu também sacrifico. Sou uma filha de Umbanda e vou ao talho comprar carne de boi, que foi morto. É. Não é? Então, não, nós não... acho eu, é a minha opinião e vale o que vale. As pessoas não entendem ainda a essência ou o fundamento, exato, a essência ou o fundamento dos rituais. Claro. E lá está, como é natural, nós temos realmente medo do desconhecido, ou temos um coração aventureiro e vamos à descoberta, vamos tentar saber, vamos tentar perceber, e daí libertamos o nosso preconceito, porque todos nós nascemos com preconceito. Ou então vamos viver o resto da vida a arrastar, porque é arrastar as nossas ideias, a palavra pode ser muito forte, mas as nossas ideias macabras sobre aquilo que os outros fazem. É realmente. Nós a gente que projeta o macabro nosso no outro, né? É. Claro. Infelizmente nós, seres humanos, somos assim. É verdade. E aquela fábula do índio que tem o lobo mau e o lobo bom cá dentro, não é? Quem é que venceu, quem é que ganhou, aquilo que eu alimentei. Pronto. Claro. E isso não faz de mim realmente uma pessoa má, faz de mim uma pessoa que não se conhece a si mesma. Claro. Que não consegue viver em equilíbrio consigo mesma. E precisa diminuir os outros. Não precisa diminuir os outros. É. Então, e essa resposta serviu também para a ideia de que vem a Umbanda como bruxaria e magia negra. Não tem nada a ver. Nada, falta de conhecimento, medo, muito medo. Claro. Porque realmente é. E graças a Deus, hoje em dia, graças aos terreiros, às casas de Umbanda que nasceram mais recentemente, que antigamente, quando eu comecei, era tudo muito às escondidas, portanto a culpa é nossa. Uhum. Não é? A verdade seja dita, quando eu comecei, eu tinha medo de dizer a palavra Umbanda em público. Sim. Mas porquê? Porque eu não sabia o que é que eu... Não sabia o que era sequer, mas fui porque era giro. Lá está, eu não sei o que isto é, mas eu quero isto para mim. Giro é bonito. É bonito, sim. Sim. Era bonito. É. E quando as pessoas percebem que a Umbanda tem realmente uma raiz, uma essência, um poder divino, então as pessoas libertam o seu próprio preconceito, porque eu pratico uma religião que ninguém conhece, não posso falar sobre ela, não. Graças a Deus, sim, eu sou umbandista, eu pratico a religião de Umbanda e sim, é dar a conhecer a quem se chegar a mim, não vou pregar, não, mas a quem se chegar a mim e me perguntar é não ter vergonha. E para isso o que é que nós precisamos, como em todas as outras religiões, estudar. Sim, não, claro. Não é preciso afogar, não é, nos estudos, mas sim estudar, saber qual é o propósito da sua religião, qual é o porquê é que eu estou aqui, porquê é que eu vou praticar isto, porquê é que é esta que me interessa. É a mesma coisa que um filho entrar numa casa. A pessoa tem que se sentir bem, tem que saber porque é que está ali, o que é que... Não é porque gosta muito da mãe espiritual ou porque o melhor amigo está ali também. Então isso não está a fazer nada, nem a si mesmo. Graças a Deus. Acho que tudo gira realmente à volta da essência divina. Graças a Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço.